cara. Saudações ouvintes a todos. Eu sou o Corrado Cacace e está começando mais um Periscate, chutando tudo aqui, logo de cara. Já vazou um dos bagulhos aqui. Periscate, toda segunda e sexta-feira, a partir das 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube. youtube.com/verdazo1914. Faça suas perguntas aqui no chat do lado. O estagiário vai selecionar a sua pergunta para você, que é um maldito dromedário dos infernos. E se sua pergunta for legal, se ela for causar aqui uma discussão interessante, o estagiário vai selecionar. Se sua pergunta for ruim, não vai. Agora, você obviamente acha que sua pergunta foi muito boa. E se o estagiário não selecionou, pode xingá-lo. Pode xingá-lo. Xingue o estagiário, porque é para isso que ele serve, para ser xingado. Esqueci de falar alguma coisa? Ah, joinha. Joinha no vídeo, por gentileza, né? Joinha. Sininho para ser avisado, para você que ainda não está inscrito no canal. A gente já está aqui há 2 meses. Aliás, exatamente 2 meses. A gente começou no dia 26 de janeiro. E já estamos com quase 3.600 inscritos. Eu não sei se isso é muito ou se é pouco. Mas estou falando o número para vocês. Então, em 2 meses, 3.600 inscritos. E para você que ainda não é, então vamos aumentar esse número aí, que é bacana e é bom para o nosso canal crescer, para o nosso canal pegar moral com o YouTube, e aí a gente ganha mais ferramentas, a gente ganha, enfim, uma série de outros novos recursos para desenvolver ainda mais o nosso canal, desenvolver ainda mais a nossa comunicação. Joinha, sininho... Façam perguntas, já falei tudo, né? Então vou falar de Palmeiras, que é o que interessa. Ganhamos do Santos, fora de casa, né? Vamos combinar que devia ter lá os seus 1.000 e tantos palmeirenses infiltrados ali na... Principalmente na cadeira central ali, né? Longe da parte da organizada. Mas tinha bastante palmeirense, só que tudo quietinho, lógico. Ninguém é louco, né? Os velhos levam bengala no estádio e aí podia complicar. Mas mesmo com a torcida contra, o Palmeiras se impôs. Jogou acho que 30 minutos muito bons no primeiro tempo. E resta saber a razão de por que o Palmeiras diminuiu o ritmo. E essa diminuição de ritmo não é novidade, tá, gente? A gente já viu isso várias vezes durante esse campeonato. A gente já viu isso e várias vezes a gente atribuiu ao calor, óbvio. Janeiro, fevereiro, mesmo mês de março, são meses muito quentes e natural que o Palmeiras, que todos os times se poupem, né, fisicamente para não chegar no fim do jogo esbagaçado. No Palmeiras tem um agravante que teve o jogo quarta-feira, então quarta e sábado, se bem que o do Santos também foi quarta-feira, só que foi 2 horinhas antes. Então, acho que o cansaço estava ali para os dois. A questão é que o Palmeiras corre muito. O time do Palmeiras tem um modelo de jogo e que exige concentração total e dedicação total de todos os jogadores o tempo todo. Eu não sei comparar em números, né? Não sei dizer para vocês se o Palmeiras corre mais que os outros times. O fato é que parece que o Palmeiras sentiu fisicamente no segundo tempo. Tanto que 2 das 3 alterações foram por questões físicas e 1 foi por questão médica, né? O Marcos Rocha sentiu a coxa. Inclusive ele não treinou hoje fazendo tratamento. Não foi constatada nenhuma lesão, mas preocupa. E é muito provável que ele não jogue amanhã. Tá? Vamos de tchê-tchê. Mas as outras 2 substituições foram por razões físicas. E justo o Bruno Henrique e o Felipe Melo. Agora vamos voltar à fita. Lembra que eu falei antes do jogo? Voltem lá no pré-jogo. Pré-jogo ao vivo, né, que eu fiz aqui no canal. Falei assim... O jogo vai depender muito do Bruno Henrique e do Felipe Melo. Deu outra. Os caras correram que nem dois malditos. E porque precisava. O modelo de jogo precisava que os dois se dessem muito para o Palmeiras ganhar a batalha no meio de campo, e ganhou. Dava para ter feito 2-3 naqueles 30 minutos iniciais. O Palmeiras estava dando um pau no Santos. Talvez isso tenha até ajudado a murchar a torcida deles, né? A gente é que deu chance deles crescerem, e tudo começou com aquele lance errado do Thiago Martins, né? Senão o Santos praticamente não teria ameaçado o gol do Jailson em todo o primeiro tempo. Então, assim, confiança também diz muito, né? Os dois lances deram confiança para o Santos, e o Santos voltou diferente para o segundo tempo, com um pouco mais de confiança. Tipo, ó, tá vendo? É só apertar que dá. E não é só apertar que dá, né? O Palmeiras foi muito firme, o Santos atacou, jogou como time grande, tentou vir para cima, só que esbarrou na nossa defesa. Quando não parou no nosso sistema defensivo, parou no Jailson, que também faz parte do sistema defensivo, porra. Então, sabe, eu fico vendo muita gente, porque fomos muito atacados. Meu, puta, tem que parar com isso, sabe? Eu acho que tem gente que pensa que é videogame, e não é. É futebol de verdade. E tem 11 caras do outro lado. Então, assim, o Palmeiras não vai ser atacado e vai ganhar um campeonato de pontos corridos com 92 pontos, 115 gols a favor e 18 sofridos. Eu acho que ainda vai demorar um pouco para chegar nesse ponto. Não estamos nesse ponto ainda, então não pode exigir esse tipo de desempenho do Palmeiras. Nós estamos 5 jogos sem tomar gol e 5 vitórias. Nesses 5 jogos aí, estamos com uma média de quase 3 por jogo. É muito bom isso. O time de 96 teve a média de 3.2, 3.3 gols por jogo. É muito bom fazer 3 por jogo, que é o que nós estamos fazendo. Óbvio, uma base de 5 jogos, uma base menor. Aquele time fez 102 gols em 30 jogos, dá 3.4, né, fazendo a conta. Mas jogando 30 jogos, mas vamos lá, um monte de time pequeno. Não era 40% de time grande que nem a gente. Nesses 5 jogos, a gente fez 2 clássicos. Tá? Então 40% de clássico. Estamos com uma média super boa. Lógico, a base é pequena, a base estatística é pequena, não dá para ser, né? Mas não é um indício muito bom. Ah, mas o Jailson, oh, tá lá para isso, cara. E repito o que eu já falei, acho que em 2 ou 3 periscatos atrás. O goleiro participar e fechar o gol faz parte. Em 99, a gente foi campeão da Libertadores e o melhor jogador da competição foi o Marcos. Então não foi só num jogo que o Palmeiras foi atacado em 99. A gente ganhou a Libertadores sendo muito atacado. Tudo bem, o time fazia muito gol também. Então era um jeito de jogar. Aliás, não combina muito com o que a gente conhece do Filipão, né? Mas enfim, aquele time era assim. Então tô vendo a nossa torcida ainda não entendendo qual que é a do futebol real, sabe? Tá muito videogame, tá muito cartolouco. Vou parar com isso, cara. Sabe? O nosso time tá muito bem. Aliás, tá difícil não empolgar. Mas o que eu enxergo, o que eu vislumbro no decorrer desse ano é um Palmeiras muito forte no brasileiro, tendendo a abrir e deslanchar, porque está muito superior aos outros. No mata-mata, uma jogada, um juiz, não sei o que, ferra tudo. Agora, no brasileiro, eu estou achando muito difícil o Palmeiras não levar. Assim, é favorito destacado. O que pode acontecer que atrapalha o Palmeiras nessa projeção de brasileiro, eu estou falando? É você ter um time que, porra, faz 80% dos pontos, puta saldo de gols, que é o que a gente está fazendo agora, mas ter um outro time que vai ganhando tudo de 1-0 e está sempre ali nos pontos, perto, ou empatado. Não sobrando tanto quanto a gente está, mas consegue acompanhar na tabela. E aí, pô, tá, dá uma zica, dá uma fase ruim, né? Uns 5 jogos sem ganhar. Aqui acontece, mesmo com os melhores times. O que aconteceu com o Real Madrid aqui nessa temporada do Campeonato Espanhol. A gente tem vários outros exemplos aí de times fortes que dão umas empacadas de vez em quando. E pode acontecer. E tem a questão da gente ser um pouco mais frágil do que deveria nos bastidores. Então, assim, o brasileiro obviamente não está ganho, mas vendo que os times jogam de bola... E sempre lembrando também, né? Estadual não é parâmetro. Então esses times que estão aí, eles vão evoluir bastante, tá? E acho que principalmente o Cruzeiro e o Flamengo. Acho que são os dois principais adversários do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, assim, nesse momento vejo o Palmeiras com muito mais chance de se destacar, mas cuidado com o Cruzeiro, cuidado com o Flamengo e cuidado com o Corinthians, né? Que tem sempre aquela ajudinha, sempre tem aquela ajuda para o Corinthians. Então a gente tem que ficar também muito esperto com isso. Então não é empolgar. Ah, puta, entreguem as taças. Não é nada disso, né? Não tem essa besteira aqui. Tá? Mas é enxergar o que está acontecendo dentro de campo. Sabe o que me deixa puto às vezes, pessoal? É que a imprensa, eles gostam de criticar, de elogiar. É o papel deles. E quando... O Palmeiras faz tudo o que deveria estar sendo feito de certo. Pô, o Palmeiras está fazendo tudo certo fora de campo e está fazendo tudo certo dentro de campo. Sabe? Tá jogando direitinho, quer dizer, toda a estrutura, tudo que se montou fora de campo está sendo refletido dentro de campo, coisa que não aconteceu ano passado. E a gente continua sendo patinho feio, cara. Continuam botando defeito, continua tendo, sabe... Eles não gostam mesmo da gente, cara. Sabe? Parece o Carilli reclamando, né? Mas, puta, então, cada vez mais, somos nós. A gente tem que se fechar na nossa bolha aqui, nós de palmeirenses, e foda-se eles. Sabe? Aí a gente fala qual é a real. E quando tiver que criticar, também a gente critica aqui. Mas esse é um momento que só tem elogio. A gente só tem o que elogiar, cara. Lógico, tem problemas. Tem. Por quê? Porque nós estamos em março ainda. Nosso time, mesmo estando num momento super legal, super desenvolvido, ainda tem mais para desenvolver. Eu repito, eu acho que ainda tem 3 peças que precisam entrar entre os 11, que a hora que eles estiverem encaixados, puta, aí vai ser ruim de segurar. Que são o Diogo Barbosa, o Moisés e o Gustavo Scarpa. A hora que esses 3 estiverem entre os 11, encaixados, no lugar de quem? No lugar do Vitor Luiz, no lugar do Bruno Henrique, que está jogando muito, e no lugar do Keno, que também jogou muito, foi o melhor jogador de linha no último jogo. E a gente tem jogadores melhores que esses caras. Quer dizer, a gente está com puta do elenco, um técnico que entendeu já o que dá para fazer, o que não dá para fazer com esses jogadores. Então, sabe, vai melhorar, vai ficar melhor ainda. Por isso que eu tô olhando o brasileiro lá na frente e falo assim, meu, vai ser difícil alguém tirar esse brasileiro da gente. Vamos chegar no Deca, esse ano. Mas o que a gente quer, além do brasileiro, a gente tem que se preparar pro brasileiro, tá? E o que vier no pacote, melhor ainda. Então a gente quer o Paulista, que é agora, vai terminar agora, antes de começar o brasileiro. Só tem um jogo da Libertadores encravado ali entre as duas finais. Então nosso foco agora é o Paulista. Ganhar um título. Mesmo que é um título menor, pouco importante, mas pô, dá moral, né? É importante, é bom. E a gente quer a Copa do Brasil. Dá muito dinheiro, dá recurso, né? Copa do Brasil. A gente quer muito a Libertadores, né? E aí vamos jogar aquele torneio lá do outro lado do mundo lá. Vamos jogar esse negócio aí, ué. E vamos tentar ganhar, por que não? Chegar encaixadinho ali, dá pra fazer um barulho. Mas primeiro precisa ganhar, né? Agora, a gente sabe como é difícil ganhar Libertadores. É muito difícil. Tem uma série de outros fatores que não adianta só você montar o time, montar a estrutura. Um jogo estraga tudo. Então, o foco principal é sempre no Brasileirão, que é o campeonato mais importante, que é um campeonato justo. Né, que premia na maioria das vezes, o melhor time. É muito difícil o melhor time não ganhar o brasileiro em pontos corridos de 38. Acho que só em 2005 que isso não aconteceu, porque os caras conseguiram voltar um monte de jogo para o Corinthians ser campeão. Né? Vai, teve outros. Acho que o terceiro título do São Paulo, 2008, foi bem roubadão também em favor deles. Teve até o dossiê Bambi que a gente fez, na verdade. Em 2011, o Corinthians foi muito ajudado também. Mas, assim, são coisas absurdas. São coisas que a gente guarda, de tanto que a gente lembra. Foi muito roubado, muito roubado. E ano passado, eles ganharam roubado também. Agora, também não dá para dizer que o Palmeiras foi melhor que o Corinthians ano passado. Eu acho que deviam ter deixado a disputa dentro de campo. Ia ser mais legal. Desculpem. Mas o ponto é... Se você faz um puta time muito melhor do que os outros, pode até vir com juizada, que é difícil de tirar no Brasileirão. Então foco no brasileiro, rapaziada. Foco no brasileirão. A gente está montando o time para ganhar o Brasileirão, assim, destacado. Tá largado, com 10, 12 pontos de frente. Isso se outros times não evoluírem, ficarem no patamar que eles parecem que estão hoje. Mas sempre lembrando, estadual não é parâmetro, os times evoluem, os times mudam. E a gente mesmo pode cair, pode decair. Agora, hoje, o panorama hoje, é Palmeiras destacado na frente no brasileiro. 10, 12 pontos de frente, tranquilo. Hoje, tá? Agora a gente sabe que as coisas mudam, tá? Quero falar um pouquinho do nosso amiguinho Carilli, né? Até fiz uma brincadeira com ele aqui agora, há pouco. Boa noite, Carilli, viu? Você tá assistindo aí? Boa noite, tá? Eu conheço você, tá certo? Não vai ficar bravo comigo, tá? Que bichice, né? Desse cara. Ixi, não pode falar isso, né? Ah, que pode. Não tem nada... Ninguém vai bater em ninguém por causa disso. Mas que coisa, né? Desse cara. Chegar e... Ele não me cumprimentou. Puta, é um cara que até outro dia era preparador físico. E ele tá se achando um técnico acima do bem e do mal. Porque ele fez o time dele, que não era lá essas coisas, ser campeão brasileiro. Então ele acreditou nos superpoderes dele. Agora ele tem que entender que ele, enquanto técnico, ele só dirigiu um time. E ele pegou um time pronto, com um esquema pronto, que ele acompanhou de fora e ele entendeu esse esquema e ele só deu sequência. Ele não inventou nada, ele não... Eu quero ver ele pegar um Atlético Mineiro do zero, monta aí o time, faz o esquema. Tenho minhas dúvidas. Quero ver ele pegar um Internacional, ó, arruma esse time aí, faz ele jogar. Tenho minhas dúvidas. Então esse cara tá se achando muita coisa, sabe? Então acho que baixa a bola e mostrou que é fraquinho de cabeça, né? Ai, que falta de respeito, não me cumprimentou. Baixa a bola aí, velho, baixa a bola aí. Eu acho que não foi de caso pensado, tá? Eu acho que foi um devaneio dele mesmo. E aí a imprensa corintiana aproveitou e desviou o foco. É isso que eu não me conformo. Desviaram o foco bonito da péssima partida que o Corinthians fez ontem. E o Corinthians, diante de dentro de tudo que a gente viu no campeonato, aliás, só sobraram mais três além do Palmeiras, que são os outros três grandes, Corinthians, São Paulo e Santos. O Corinthians me parece ser o melhor deles. E tá jogando muito mal. Então... O que pode tirar esse campeonato do Palmeiras a não ser assim, um desastre, um roubo? Muito difícil, né? Pelo que os times estão jogando. Claro, clássico é clássico, derby é derby. Se a gente pegar eles na final, ou é São Paulo ou é Corinthians na final, se a gente passar pelo Santos, tudo indica que vamos passar. Pela forma como que a gente ganhou deles, sem torcida. Imagina com torcida. Eu acho muito difícil o Palmeiras não passar pelo Santos. Lógico, tem que entrar e jogar e passar. Mas eu acho bem difícil que o Palmeiras não consiga. E aí vai pegar São Paulo e Corinthians. Você viu que esses times jogaram ontem? Os dois, não foi só o Corinthians que jogou mal. São Paulo também jogou muito mal. E o Palmeiras está jogando bem. Então, o que, que parece que vai acontecer? Então, isso só pode me deixar muito confiante em ganhar esse título e estender essa confiança para o brasileiro. Agora, falar em Libertadores, falar em Copa do Brasil já é outra coisa. É, aí é... Lógico, estar jogando bem ajuda muito, né? Mas não é simplesmente um jogo de dados, sorte. Não é. Tem que jogar bola. E o Palmeiras está jogando. Mas tem outros fatores que atrapalham, que é muito mais difícil de apontar favoritismo numa competição desse tipo. Principalmente na América do Sul, onde é muito pior do que aqui, né? Mas, de qualquer forma, gente, estamos terminando o março muito na frente do que esperávamos estar em janeiro, quando o ano começou. Eu não esperava em março já estar com esse estágio de desenvolvimento no time. E também não esperava que a concorrência estivesse ficando tão para trás. Porque não tem nenhum time jogando nada. Se vocês não concordam muito com isso, por favor, soltem as perguntas aí que o estagiário vai selecionar e eu vou começar a ver o que vocês estão falando aqui. Ixi, meu mouse não está pegando aqui, peraí. Agora sim. Vamos lá. Renato Vigato e o Sandro Sgobi perguntaram a mesma coisa. Que postura o Palmeiras deve ter amanhã? Ofensivo para matar a decisão ou defensivo jogando com o resultado? Não, defensivo jogando com o resultado jamais. Agora, também não precisa partir que nem louco para cima. Só que o Palmeiras naturalmente está pegando a bola e envolvendo os jogadores. Então não é questão de postura. É questão de jogar o jogo. O nosso jogo é esse. É um jogo... O Roger desenvolveu o nosso jogo de forma a ser um time que tem a bola, propõe o jogo, vai para cima, mas que pode fazer isso sem se preocupar demais com uma exposição na retaguarda, porque é um time que também está sendo treinado para fazer uma recomposição rápida. Então, esse tipo de raciocínio, eu acho que ele já está ficando um pouco defasado. Esse tipo de coisa de... Ah, eu vou armar o time para atacar, vou armar o time para defender, é coisa de time que não tem alternativas. Que não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O Palmeiras consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Está sendo treinado e desenvolvido para isso. Então, fugir disso agora é voltar para trás. Então o Palmeiras tem que propor o jogo e confiar no esquema de recomposição defensiva. O Luiz Martini. Ei, cornetinha. O Tietê amanhã na lateral direita pode ser ruim defensivamente? Claro, ele não é o forte dele. Então o Palmeiras tem que se preocupar com a cobertura em cima do Tietê. Tem um esquema para auxiliar o Tietê, que foi, aliás, como o Palmeiras jogou a partir da entrada do Thiago Santos no primeiro jogo contra o Santos. O Thiago Santos entrou com a orientação específica de auxiliar o lado direito onde estava o Tietê. Então o Felipe Melo, provavelmente, ou o Bruno Henrique, provavelmente, vai ter um pouco mais de trabalho amanhã, porque ele vai ter que ficar mais atento com esse lado direito, além de fazer essa função de apoio que ele tem feito tão bem. Aliás, todo mundo elogiou o Keno, que iniciou a jogada do gol, o cruzamento do Dudu, mas se não é o Bruno Henrique para fazer a ligação entre, lembrem do gol, Keno, Bruno Henrique, Dudu, William, gol. O apoio do Bruno Henrique foi fundamental. Porque além dele estar lá, ele chega como um cara vindo de trás, ele surpreende a defesa e ele tem a qualidade no passe. Então a bola que ele entrega para o Dudu é na medida para ele fazer a jogada de habilidade ali, levar o marcador e bater pro meio. Então o Bruno Henrique está sendo monstruoso nessa função, nessa dupla função dele de apoiar e recompor. E ele está fazendo as duas coisas muito bem. Aí eu falo, pô, o Moisés não pode sair do time, o Moisés é craque, mas como é que você tira o Bruno Henrique jogando o que esse homem está jogando? Então, segura a onda aí, Moisés, que o cara está jogando muita bola. Respondendo a pergunta do Martini, realmente, o Tchê é uma deficiência defensiva, mas o Palmeiras tem que compensar com a ajuda dos companheiros. Tem que fazer isso. Por outro lado, o Tchê fazendo o apoio pode ser um fator de desequilíbrio a nosso favor. Se bem que o Marcos Rocha apoia demais, né? Muito bom. Aliás, que contratação foi o Marcos Rocha, né? Os caras do Atlético Mineiro não acreditam. Vai perguntar para um desses torcedores do Galo aí no Twitter, né? O que você achou do Palmeiras ter contratado o Marcos Rocha de vocês? Eles choram. Eles não se conformam. Eles sabem quanto o cara é bom. O Maurício Benetti pergunta: ai, o regulamento é esdrúxulo. Dois resultados iguais deveria ser nosso. O que você acha? Ah, eu acho que o regulamento foi assinado por todo mundo, cara. Óbvio que o regulamento é escroto. Mas todo mundo assinou, cara. Agora reclamar agora? Agora que você vai reclamar? Não adianta. E outra: se o Palmeiras não tivesse feito uma campanha tão boa, você não estaria reclamando. Certo? Shepiro. Eu não sei se é Shepiro ou Shipiro, né? Lembra que tem Shiha, Shipiro. Arrisquei, né? Faz a bateria aí. Palmeiras está com um físico prejudicado para a sequência de jogos ou foi o estilo de marcação imposto pelo Roger? Como é que eu vou saber, cara? Isso daí é o tipo de coisa que só a comissão técnica sabe. É uma informação que eles têm e eles guardam. Porque se for uma deficiência física, eles não vão chegar para a imprensa: vem cá, queria contar para vocês que nós estamos com deficiência física, por isso que a gente cansou, pregou e quase tomamos um gol do Santos. Então, queria deixar claro aqui que nosso preparador físico não está trabalhando bem e estamos muito preocupados com isso, tá? Acabou. Lógico que eles nunca vão falar isso, né? Agora, também pode ter sido uma dosagem ou então pode ter sido o jogo exigiu. Não sei, cara, não dá para saber. Isso aí você tem que medir o quanto cada jogador correu. Hoje tem aquela corcunda que eles usam aqui, o GPS, né? Com sutiã por baixo. Eles medem quantos caras correram. Então tem que ver isso. Correram mais do que o normal? Qual é a média? Qual a distância média percorrida do Palmeiras até o jogo contra o Santos? E quanto foi contra o jogo contra o Santos? No jogo contra o Santos? Então aí você vê se correu mais. E aí foi uma orientação do Roger. Ou foi uma exigência do jogo. Ou se correu a mesma coisa, os caras cansaram e aí realmente está faltando preparo físico. Mas como é que a gente vai saber isso sem informação? A única coisa que permite a gente a falar uma coisa sem chutar é a informação. Correram mais do que o normal ou não correram mais do que o normal. O resto é chute, o resto é fanzinho do Restart xingando muito no Twitter. Tá faltando preparo físico. Puta que saco isso. Que saco de gente que fala sem saber, sabe? Tem que ter mais responsabilidade para falar as coisas na internet. E ó, tô falando isso que eu tô há 11 anos falando besteira na internet, hein? E já falei muita besteira. Continuo falando. O Diego Coradini, não é parente, tá? Tá falando que a Globo vai tentar de tudo pra gente não jogar a final, porque o jogo do sábado não é de interesse deles. Ah, gente, assim, a teoria da conspiração, eu gosto de teorias da conspiração, porque a gente tem que estar atento. Tem coisas que acontecem, o futebol é um meio sujo, é um meio onde tem muita babaquice, muita pilantragem, então a gente tem que ficar atento. Agora, a Globo chegar e falar assim: não, se o Palmeiras for para a final, vai ter jogo no sábado e isso vai ser ruim para nós. Até aí eles estão pensando mesmo. Meu, pega um juiz aí, vamos acabar com eles. Não, isso aí não, cara. Isso aí eu acho que é muito pouco provável. Que eles falam assim: meu, vamos, o Palmeiras jogar contra o Santos, o Santos precisa de 2 gols, vamos fazer o Santos ganhar por 2 gols do Palmeiras. Se ainda fosse contra o Corinthians, que é o preferido deles, aí eu acho que já era pra gente se preocupar. Agora, achar que a Globo vai manipular para o Santos ganhar só para não ter jogo sábado. E eu acho um pouco demais, cara. Eu acho que é um pouco de... demais. Acho que você precisa trocar o remedinho. Eu troco o meu. Henrico Cassella e Daniel Baracho querem saber se eu tenho informação sobre negociações de transmissão de jogos da TV aberta. Vocês acham que eu fico ali atrás da porta do Maurício Gagliotti pegando informação? Olha, ligou pra Globo. Eu mal sei quem o Roger vai escalar. Eu não tenho. Como é que eu vou ter informação de negociação, cara? Nunca. Isso não existe. Eu acho que nem os caras mais próximos ao presidente têm essas informações. Ele guarda essas informações, são estratégicas. Não dá, gente. Nem que eu já tivesse 50 mil padrinhos e morasse ali na academia de futebol, eu ia saber isso. Não dá. Aliás, por favor, vamos acelerar esse ritmo, gente. Eu tô ficando ansioso. Os padrinhos também ficam ansiosos. Eles ficam me enchendo o saco. Ah, não precisa chegar no mil. Precisa, gente. Precisa. Eu preciso ter mil padrinhos. Eu preciso ter segurança. Lembrem-se que eu vou romper todos os meus vínculos de emprego. Então eu vou perder plano de saúde. Eu vou perder tudo que é benefício de empresas decentes como a que eu trabalho dão. Então não é só o salário, tem uma série de outras coisas que eu preciso continuar provendo para minha família. Então eu preciso de mil. E eu tô com estamos com 368 nesse momento. Cresce toda semana e vai chegar no mil. Só que a gente fica ansioso, a gente quer logo. Os padrinhos querem que a gente vá lá logo. Eles querem que tenha uma visão palmeirense lá de dentro, passando as informações para eles, gente que eles confiam. A relação que a gente cria é praticamente pessoal. É diferente você ter um repórter palmeirense lá, como tem hoje. Os caras passam a informação e tudo, mas não é aquele negócio pessoal. Vocês vão ter a liberdade de vir direto para mim perguntar o que está acontecendo, o que está rolando, isso. Vocês não têm essa liberdade. Ou até tem, mas você não tem garantia de resposta e não tem compromisso desses caras com vocês. Comigo, eu assumo esse compromisso. A relação é pessoal. Até como se eu fosse um repórter personal de vocês lá dentro. Então essa é a proposta do padrinho, né? Para quando eu chegar em mil padrinhos, eu poder fazer isso. E eu preciso ter suporte financeiro para poder me dedicar o tempo todo a trabalhar para os padrinhos. E aí também é exclusivo, né? Aí acabou essa mamata aí de ser aberto para todo mundo. Aí chegou no mil, aí é só para os padrinhos. Trampo só para os padrinhos. Eventualmente, claro, a gente abre um outro trabalho para o público em geral, mas a gente tem que dar moral para quem está dando suporte para a gente, para quem está acreditando no nosso trabalho, né? São assinantes, são clientes. Teve um cara que falou que era meu cliente. Não é cliente, gente, é uma relação pessoal, é um negócio de palmeirense para palmeirense. É uma proposta colaborativa, né? Eu me proponho a fazer esse trampo. Se apoia www.padrim.com.br/verdazo. Você se junta ao nosso grupo, a nossa, é uma comunidade, não deixa de ser. E aí a gente vai fazer um trabalho para nós. E não precisa depender de mídia nenhuma. E claro, com muito mais estrutura do que a gente tem hoje. Esse negocinho meio mambembe, esses cartazinhos colados aqui atrás. Vamos fazer um negócio mais profissa. Vai servir para isso também, esse apoio financeiro. Para investir em estrutura, equipamento, mais gente, né? Hoje praticamente tudo sozinho. Quem ajuda é o estagiário, esse retardado que está tentando selecionar a pergunta, e vários outros estagiários em várias outras áreas da nossa corporação, mas é tudo padrinho, cara, é tudo voluntário, é tudo gente que faz com carinho pelo projeto. Então, juntem-se, venham se juntar a nós, a gente faz evento. Vai ter churrasco em abril. Aliás, cadê o estagiário do churrasco? Já marcou o de abril? Tem churrasco em abril, tem que ter pelo menos. Puxando pela memória, não me lembro de gols de contra-ataque do Palmeiras. É um dos pontos fracos que poderia ser melhorado? O Palmeiras não está fazendo tantos gols de contra-ataque quanto você gostaria, porque não está sendo atacado, porque não está sendo pressionado contra o próprio campo. Isso aconteceu quantas vezes nessa temporada? Pouquíssimas. Então é por isso que não tem gol de contra-ataque. É simples. Estagiário, está acabando as perguntas. Capricha aí. E vocês também que estão assistindo aí, façam perguntas para o estagiário selecionar. Só tem mais duas na frente aí. Ou vocês estão fazendo perguntas muito ruins, né? Ou o estagiário está sendo incompetente, que é muito mais provável. Ricardo Assis pergunta. Primeiro ele dá boa noite. Não precisa dar boa noite, eu não sou o Carilli, tá? Não vou ficar magoadinho, não. Ricardo Assis pergunta se esses jogos da Libertadores, entre as finais, pode prejudicar o time no Paulista. Porra. Ô estagiário, isso aí é pergunta para selecionar? Ô Ricardo Assis, isso é pergunta para você fazer, cara? Como é que um jogo vai... Tem horas que vocês me desconcertam, eu não sei nem o que falar. Quer dizer, eu saberia se eu estivesse naquela fase lá do Periscope, né? Que eu... falava um monte. Aí eu tomei uma bronca, tomei uma carcada. Não posso mais falar daquele jeito que eu falava antes. Tá bom. Então, eu tenho que olhar e respirar fundo. Joede. Ele pergunta se eu colocaria o Edu Dracena no lugar do Thiago Martins. Boa pergunta, essa eu gostei. Porque é um assunto que tá afligindo boa parte da nossa torcida. Com razão, porque o Thiago, ele tá oscilando demais. Tá destoando. Embora ele tenha números bons, embora ele passe boa parte do jogo fazendo tudo certinho, mas ele dá aquela espanada. Lembra do Maurício Ramos? Maurício Ramos era assim. Era um cara que jogava, era um bom zagueiro. Eu gostava da técnica dele. Claro, ele não era um cara de futebol refinado e tal, mas era um zagueiro que sabia se posicionar, tinha bom tempo de bola, bom porte físico, força física, impulsão. Ele tinha tudo que um zagueiro precisa ter, ele só não era craque de bola, né? Mas, porra, ele se destacava. Só que ele sempre fazia uma cagada monstra por jogo. Sempre dava uma entregada, uma espirrada no taco, uma dominada errada, um passe errado de presente. Todo jogo o Maurício Ramos fazia uma dessa. E isso comprometia a impressão geral que o torcedor tem. Porque o zagueiro e o goleiro, principalmente, mas o zagueiro também não pode errar, porque senão é gol dos caras. Lateral esquerdo, armando o jogo ali no meio do campo, pode errar um passe. O volante pode errar um passe. O zagueiro ali atrás, se ele erra o passe, provavelmente ele vai dar para o atacante de frente para o gol com a defesa toda desarmada. Então o zagueiro não pode errar. E o Maurício Ramos, né? É até a piadinha com o nome dele, Maurício Ramos. Ele errava demais. E o Thiaguinho, ele não está com essa mesma frequência do Maurício Ramos, mas não precisa ser a mesma para o pessoal começar. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Juninho no ano passado. Cometeu uns erros graves. E aí a torcida não perdoa. Eu acho que o torcedor tem que começar a ver um pouco mais de jogo dos outros times e ver que os melhores zagueiros dos outros times erram feio também. Acontece. As entregadas, umas pichotadas. Acontece com todos os melhores zagueiros do mundo. Não existe zagueiro que não falha. Não existe. Assim como não existe goleiro que não toma frango. Vai tomar. A questão é a frequência com que isso acontece. E o Thiago tá com uma frequência que, se não chega a ser uma frequência de Maurício Ramos, é uma sequência preocupante. Então tem que ver se isso aí é nervosismo, é ansiedade, é pressão por ter bons reservas. Às vezes acontece isso. Se ele tivesse dois, sabe, tivesse lá o Leandro Amaro e o Leandro Almeida de reserva dele, ele, puta, jogasse muito mais tranquilo. Então talvez, pode ser isso, eu não sei, eu estou conjecturando aqui, pode ser qualquer coisa, mas o fato é que está nervoso, está cometendo erros bobos e preocupa. Então, a pergunta, colocaria o Edu Dracena amanhã? Sim, colocaria. Sem medo de queimar o Thiago, porque eu acho que ele tem condição de dar volta por cima, mas eu trocaria. Thiago Nonato, Johan deveria ser emprestado para pegar experiência de jogo? Assim, eu acho que o Johan deveria ser emprestado porque ele não vai ter lugar nesse time. A não ser que ele esteja arrebentando no treino e a gente não está vendo. Precisa jogar. Agora, foi uma opção dele. Ele foi consultado no começo do ano se ele não gostaria de sair. Ele falou, não, quero evoluir aqui, quero mostrar meu futebol aqui, confio em mim, não sei o quê. Ele já foi prejudicado logo de cara com esse regulamento do Campeonato Paulista. Talvez ele tivesse tido algumas chances no Campeonato Paulista. Talvez não, certamente ele teria tido algumas chances. E vai que ele arrebenta, vai que ele joga melhor do que o Guerra. Melhor do que o Gustavo Scarpa. Acho difícil, mas vai que... Então, assim, ele apostou. Agora é hora de chegar no meio do ano e falar, e aí, Johan? Se você quiser ficar aqui, teu lugar está garantido. Só não garante que você vai jogar. Mas você continua aqui, evoluindo, e quando tiver uma brecha, você aproveita. Mas você quer... Ou você quer, de repente, dar um rolê e jogar no Vitória, jogar no Sport? O que você acha? Então, acho que depende um pouco dele também, né? Para mim, assim, o que ele decidir, tá bom. Porque desde que ele não fique e crie caso, que não parece ser o perfil dele, acho que o que ele escolher tá bom. O Bruno Ferraz fazia uma pergunta aqui. Levantou a bola para mim, né, Bruno? Você acha que precisamos de outro 9? Não para ser titular, mas para fazer sombra para o Borja? Pois acredito que essa seja a única posição que não tem um substituto à altura. Ô, meu, eu tô falando isso desde dezembro. Todo o programa eu falo isso. O maior furo deste nosso elenco é o reserva do Borja. Eu estou falando desde dezembro. Pode ir lá no blog, lá no Verdazo, tem uma matéria inteira falando sobre isso. E eu falo, os caras, o Deverson não é 9-9, o William muito menos. Então eles estão apostando no papagaio. Que, convenhamos, está muito verde. Foi irresistível falar essa. O papagaio está muito verde, ele não dá ainda, né? De toda forma, ele já entrou em 3 jogos e já marcou 1. Tá bom. Mas eu me sentiria muito melhor. Já pensou você ter um ceifador na reserva do Borja? Puta diferença, né? É o que a gente tem em praticamente todas as posições. Você vê, precisou sair o Gustavo Scarpa, que nem titular é. Pô, entra o Keno. Pô, precisa sair o Lucas Lima, entra o Guerra. Precisa sair o Bruno Henrique, entra o Moisés. Sabe? Puta, que elenco foda que a gente tá. Precisa sair o Jailson, entra o Fernando Praz. Agora, precisa sair o Borja? Eita, tem que mexer, tem que jogar o William. Se bem que o fato de ter entrado o William não é que ele é um substituto do Borja. O Palmeiras muda. O Palmeiras transforma o desenho de jogo. O Palmeiras com o Borja, ele encaixa bem no jogo contra o Novo Horizontino, por exemplo. O Palmeiras com o William encaixa bem no jogo contra o Santos, por exemplo. Mas o Palmeiras com o William não vai encaixar no jogo contra o Cruzeiro. Eu acho muito melhor jogar com o Borja contra um Cruzeiro, por exemplo. E se a gente fosse pegar o Cruzeiro agora, a gente estaria sem o Borja, estaria sem um cara sequer parecido com ele. Então, sim, a gente precisa de ter um cara com as mesmas características do Borja para quando ele não estiver disponível. Isso vai acontecer porque ele é um cara da seleção colombiana. Toda hora ele está saindo. né? Acaba a Copa, daqui a pouco tem amistoso de novo, no segundo semestre, e lesão, e etc. Então a gente precisa ter. Eu acho ótimo que a gente tenha já dois desenhos de jogo definidos, um com centroavante 9-9 e outro com um cara mais móvel. Mas a gente precisa ter sempre os dois tipos disponíveis para escolher o modelo certo de jogo para encaixar com o adversário. Eu tenho certeza que o Roger vai caminhar nessa direção. Por enquanto ele ainda está desenvolvendo tanto um quanto o outro modelo. Nenhum dos dois está pronto ainda. Mas, pô, o que a gente viu o time jogando com o William em cima do Novo Horizontino, meteu 5 e não é exatamente a melhor forma, né, de jogar contra um time desse. E mesmo assim deu certo. Por quê? Porque os caras são muito bons, a diferença técnica é muito grande, os zagueiros do Novo Horizontino também são muito ruins. Vamos combinar. Mas de toda forma, respondendo a sua pergunta, sim, cara, a gente precisa ter mais um 9-9. O Daverson não é esse cara. O Daverson não é 9-9. O Joel Barros, Joel, pergunta se eu sou conselheiro do Palmeiras. Não, eu já estive envolvido com a política do Palmeiras. Eu fiquei sócio em 2004. Em 2008 eu ajudei a fundar um grupo político chamado Fanfula, que continua ativo até hoje. Um grupo de pessoas espetaculares, pessoas que pensamento bem avançado em relação à média do clube. Até por isso eles são tidos como... são mal vistos no clube. Porque... sabe aquele... ah, eles se acham. Não se acha nada. Simplesmente eles têm propostas concretas e na hora de um debate, às vezes nem dá graça de debater. Porque o nível geral ali no Palmeiras, gente, falando sério, de quem ficou lá como sócio por 10 anos, é muito baixo. O nível interpessoal ali, você ter uma conversa ali, é dificílimo. É muito difícil. Porque o pensamento é muito tacanho. E às vezes a gente é arrogante. Mas sim, são pessoas arrogantes como essa que apoiaram o Paulo Nobre e que ajudaram bastante, muito. O Grupo Fanfula ajudou demais nessa virada administrativa porque o Palmeiras passou. Claro, não é o único responsável. Tem muita gente que não é de Fanfula que também trabalhou de nível muito alto também. Não é só Fanfula que presta. Mas, enfim, são as pessoas com quem eu me identifiquei. Tenho muito orgulho de ter fundado esse grupo. Está passando aí por uma reformulação, está meio uma turbulência aí, mas confio no que os caras continuam à frente do grupo ali, continuem liderando o grupo e levando a novas ideias, a novos projetos, a novos conceitos, ajudando o Palmeiras e fazendo uma administração, ajudando a fazer administrações boas e quando não tiver na administração, fazendo uma oposição responsável. Que também falta isso para quem não está no governo do Palmeiras, né? Fazer oposições responsáveis. Que também isso é reflexo daquilo que eu falei para vocês, de ser um nível muito baixo de pessoas lá dentro. É uma pena. Aí você pensa, pô, é um clube tão bem localizado, numa área nobre de São Paulo. Pois é. E mesmo assim, o nível é terrível, é baixíssimo. Tanto que eu saí do clube, eu não consigo conviver com... Eu passei por coisas lá, gente, até por esse trabalho que eu faço. Fui cobrado, dedo na cara, sabe, com a minha filha do lado. Eu passei por coisas... Fui suspenso. Eu fui achacado lá dentro do clube. Na época, minha filha tinha 5 anos e veio o cara me achacar. Sem ser o menor constrangimento, eu com a minha filha, cara. É lógico que eu soltei os cachorros no carro, né? E aí foi suspenso por causa disso, porque ele era conselheiro. Então esse é o nível. É o nível do Palmeiras, do clube social. Então quando vocês entram lá nas fotos, entrem no site oficial, tem foto de treino, foto de jogo, né, foto de bastidores, mas também tem foto do clube social. Dê uma olhada nas fotos do clube social, dos eventos sociais que acontecem. Eu nem vou ficar falando muito, mas vamos mudar de assunto. O Leonel Senja disse que leu o contrato com a Puma. Ah, eu não li, cara. Conta aí o que você sabe. Eu não li. Sérgio Pinheiro. Se nossos laterais não tiverem condição de jogo, quais seriam as melhores opções, na sua opinião? Provavelmente o da direita é o Tietê. Já é praticamente certo isso. E não tem, não dá como ser outro. O Marcos Rocha fora. O Mike não tem condição de jogo. O Jean está se recuperando de cirurgia. São três laterais. Tem que ser o Tietê. Quem seria a outra opção do lado direito? Eu não vejo ninguém. Tá? Colocar o Moisés? Não acho. Acho que tem que ser o Tietê. Ah, colocar o Thiago Santos? Não. Tietê. Melhor que todos eles. Até porque até no Audax ele jogava fazendo ali o lado direito, quando precisava. Então, do lado direito, o Tietê. Do lado esquerdo, parece que o Vitor Luiz está ok. Se não puder o Vitor Luiz, e se não puder o Michel Bastos também, aí é o Juninho. Né? O Juninho que já jogou de lateral várias vezes no Coritiba, sem medo. Um pouquinho de medo, vai. Ah, olha que pergunta legal. O que é mais legal numa final, gambá ou Bambi? Sem dúvida o gambá. E vou te falar por quê. Isso é uma coisa que eu levo muito a sério. Uma das coisas que eu levo mais a sério no meu ser palmeirense. Existe aquela máxima que eu acho que todo mundo conhece, que o gambá é adversário, o Bambi é inimigo. O Corinthians está fazendo uma força muito grande para virar inimigo ultimamente. Está jogando tão sujo, mas tão sujo, que assim, a rivalidade, aquela coisa que a gente tem, que a gente sente pelo Corinthians, está começando a ficar um negócio que não é o meu adversário esportivo. Está virando quase outra coisa. Está virando quase o que o Bambi já é há 70 e tantos anos. Tá? Porque o Bambi nasceu sujo, é um clube sujo, que tentou roubar nosso estádio. Então esse é inimigo mortal e nunca mais, não tem perdão, não tem conversa, não tem volta com esses caras. Então é inimigo. Então quando a gente joga com o São Paulo e o Palmeiras ganha, sabe quando você olha para a torcida adversária e mete o dedo médio, assim, os dois erguem para os caras assim, e fala: filha da porra. Vem de dentro, vem com ódio. Pelo menos para mim é assim. Então o jogo contra o São Paulo, Palmeiras ganha, é jogo que quando a gente ganha, eu não saio do estádio com um sorriso, com a alma lavada. Eu saio com aquela, como de quem saiu de uma briga. Ao passo que contra o Corinthians, sempre foi um negócio de esporte, de ganhar e de rival, e de, a hora que o jogo acaba é: filha da puta, mas aí você dá uma risada, né? É diferente. Você sai do estádio, o Palmeiras ganhou, você sai rindo. Você sai feliz da vida. Então, pra mim, essa é a diferença básica entre jogar com o Corinthians e jogar com o São Paulo. Eu tenho prazer de jogar contra o São Paulo. Contra o Corinthians eu tenho. Eu tenho prazer de quando o Palmeiras joga com o Corinthians. É a razão de tudo, no final. A gente joga com o Flamengo, a gente joga com o Grêmio, a gente joga com o Cruzeiro. A gente joga com o São Bento, a gente joga com a Ferroviária, mas o que a gente quer mesmo é ganhar do Corinthians, é jogar com o Corinthians e ganhar deles. E jogar com o São Paulo é que nem pisar na bosta, né? Pisar na merda. Fala: puta que pariu. E aí tem que ganhar. E se não ganha, nossa. Então, assim, pra mim é muito claro. Eu, se puder escolher entre contra quem jogar, eu quero jogar com o Corinthians. Quero ganhar, quero ser campeão em cima do Corinthians. Isso não tem dúvida. Paulo Vicente. Ele pergunta se, na minha opinião, a gente tem uma estrutura e administração superior à da época da Parmalat no título da Libertadores. Sim. Sim. Até porque hoje a gente tem ferramentas mais modernas, né? Na época a gente não tinha. Porque se você for ver, na década de 60, na década de 70, primeira metade da década de 70, o Palmeiras também era infinitamente superior aos outros, da parte administrativa. A gente tinha presidentes fantásticos, comparativamente, em relação aos outros. Então os caras faziam, eles compravam e vendiam jogador como ninguém, sabiam administrar o fluxo financeiro, entendiam de bola, sabiam tocar ali um vestiário dentro do contexto da época. Então eles eram excelentes. Não, você não tem o que falar do Delfino Fachina, do Pascoal Juliano. Não tem o que falar desses caras. Só que se você comparar esses caras com a gestão, porra, até do Tirone, tinha muito mais ferramentas, então muito mais moderno, né? Então é claro que você não pode comparar o Tirone com esses caras. Aliás, você não pode comparar o Tirone com ninguém. Você pode comparar o Tirone com... puta, sei lá. Você pode comparar o Tirone... eu não vou falar de política aqui, que senão dá merda. Mas é o que tem de pior, né? Você comparar a gestão atual com a Parmalat, você tem que ter o fator tempo ponderando essa comparação. Então é muito difícil, muito complicado. Eu acho que tem muito mais variáveis envolvidas hoje. Quanto mais você volta no tempo, menos variáveis tinha, era muito mais fácil. Você tinha que ser competente em poucas coisas. Hoje você tem que ser competente em trocentas coisas. Então é muito mais difícil você ser competente hoje. Talvez até por isso o Tirone tenha sido tão desastroso. Eu acho que ele pensou que ia ser igual na época que o pai dele era diretor de futebol, né? Era tudo muito mais simples. Inclusive o pai dele foi um bom diretor de futebol. Então comparar hoje com a época da Parmalat era muito mais simples antes. Então a Parmalat tinha dinheiro, sabia comprar, sabia vender, os caras entendiam de futebol, controlavam o vestiário e eram muito bons de bastidores. Ninguém se metia a besta com o Palmeiras na época da Parmalat. Então acho que falta isso ao Palmeiras hoje. Só que hoje é muito mais difícil. Então o que esses caras estão fazendo, e sem uma estrutura profissional externa vindo pronta, que foi o caso da Parmalat, era uma cogestão. Hoje a gestão é 100% Palmeiras. E eles estão, com todas as variáveis a mais, se saindo muito bem. Então é meio sacanagem comparar com a Parmalat. Eu acho que os dois têm seus méritos. Vocês podem achar que eu muretei no final, mas é que eu não quero ser injusto. Chovac é o nome do cara que está perguntando. Ele pergunta que se o Jailson for suspenso para uma eventual final, vai ser. Pelos jogos que Prass e o Everton atuaram, qual seria a melhor opção? O Everton jogou um jogo e jogou super bem. O Prass também jogou dois jogos e jogou super bem. Um jogo e meio, na verdade. Então não é pelo jogo, é pela hierarquia, cara. É o Prass. É o Prass que já está aqui, é o sexto ano dele. Sexto, hein? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sexto ano do Fernando Prass no Palmeiras. É o Prass, cara. É o Prass. O Everton vai ter que esperar a vez dele. Ele é um ótimo goleiro, o Everton. Mas tem que esperar. Hierarquia. E aliás, o Roger já deixou isso claro. Jailson, Prass e o Everton. Ele vai mudar isso no treino. Tá? Nesse momento, Prass. Não tem dúvida. Isso é o que vai acontecer pela hierarquia. Você está perguntando quem eu colocaria. Cara, eu vi muito pouco do Everton. As informações que eu tenho, tá voando no treino. Tá voando, pegando muito nos treinos. Treino é treino, jogo é jogo. O Prass também não tá mal no treino, tá pegando muito também. Então, mantém a hierarquia, cara, sem erro. Porra, foi legal, hein? Já passou uma hora. Ó, queria agradecer a vocês pela companhia numa segunda-feira como essa, véspera de jogo, então amanhã tem jogo, já vou deixar meu palpite. Palmeiras classifica amanhã com mais uma vitória. E sem levar gol de novo, 2-0 pro Palmeiras. Já deixo aqui o palpite que vai estar no pré-jogo que eu vou publicar amanhã cedo, tá? 2-0 pro Palmeiras. Então, eu espero vocês no pré-jogo aqui no canal amanhã, 45, 50 minutos antes do início do jogo. E pós-jogo, assim que o juiz apitar. O jogo no Pacaembu farei aqui dos estúdios, tá? Não vou ao Pacaembu, porque a infraestrutura lá no Pacaembu é muito precária e eu não consigo aqui com o meu equipamento fazer um negócio decente, tá? Então, espero que vocês entendam, eu vou fazer aqui de casa. Eu lamento também, eu gostaria de ver o jogo do estádio, mas não dá, não tem estrutura. o Pacaembu, não tem internet lá, não funciona. Então, vou ter que fazer aqui de casa mesmo, tá? Então, pré-jogo e pós-jogo, aqui do estúdio do Verdazzo Corporazione. É, pré e pós-jogo e sexta-feira mais um Periscato. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez por estarem junto aqui nessa segundona. Joinha, sininho. E vamos ficar padrinho, né, gente? É tão pouquinho. Vocês decidem quanto vale o nosso esforço aqui. Se juntem a nós que vocês vão gostar. Vocês não vão se arrepender tanto de fazer parte da comunidade como do serviço que eu vou prestar para vocês. Vocês vão ver que vai ser legal. Tá bom? Um abraço a todos. Até amanhã com o pré e o pós-jogo. E até sexta com o Periscatio. Tchau.